está aprendendo a ver, pô. Torre Salvador! Câncer, minha 03, estabilizado, X-Ray, baixa revelada. Torre Salvador, Santo Hermes, a 3. Na feira de Jobé, 168? Sim, desvia Pátio em de Alfa até o ponto Fera, quando chama a torre, 1-8-9-5, confirmando. A frequência da torre é 1-8-9-5. 5-9. Trip 9940, pode reconhecer a redução para voar menos? Sou o Tanto 3603. O próximo vetor será para interceptar o localizador. Thanks, 9940, obrigado. Autori, Tanto 3603. Correção, solo, Tanto 3603. Serra. Que Serra, Serra, por assim, condições visuais, frequência livre. Será? Tu agora de 160 graus, 8 nós. Ele pôs 90, tanto 3603. Esquerda, 140, tá. A portaria estabilizada no lock, eu tripo. Trip 9950, décima tem 2000, chegada a Ponce, livre LF, chumbo estabilizado. Trip 9950. Confirme para o Trip 9950. Sim, é autorizado para 2000, chegada a Ponce, livre LF. 2000, livre LF, portão estabilizado, 9950. Motor de Índia, Delta Papá, para entrar o 07G, para o Trump de João Valente. Gente, Índia Delta Papá, descida visual, não há tráfego nesse setor a informar, frequência livre, Papá. Papá, obrigado. Solo aos 3-2, livre à direita, mantenha a minha escuta, prossegue de alfa e reposta antes da Juliette. Livre à direita, e a alfa vai reportar antes da Juliette, tanto em minhas alturas. Localizador Trip 9940. Gente, completa LS, torre 118, meia dúzia. Ou 118,95, Trip 9940. 18,95, obrigado. Santo 3897, passão no 60, Recife 1251, boa noite. Recife 251-3867, boa. Trip 9944, redução 200 nós. 209-9944. 240, espaçamento, vetoração, esquerda para o 035, limite é o localizador, 9944. Esquerda para o 30? 35. 35, passagem. Chanel 6259, destino agora centro Recife em 125, decimal 1, boa viagem. 251, obrigado, boa noite, 6259. Sully, boa noite, voo no 601, passando 2000 pés na Bel. 601, boa noite, direto Leda, contato radar vigilância. Direto Leda, sem restrições, voo no 601. Equipe 9950, 3 milhas do externo, completa aproximação, chega a torre, 118.95. 895, boa. Salvador, TP 9940. 9940 é o solo voltando, informe o estimado de caos fora. 9940 pousou agora, Zé. Confirmando, 9940, afirmativo. Vai prosseguir via Juliette e reporta, confirmando. Juliette até o gate de remoto 114. Juliette e remoto 114, TP. Trip 9950, solo. Quanto mês mais de calça fora? Trip 1 CHG para 19. Original é 19. Confirmando 21 e 19? O original. É, o horário previsto é 22h25, a gente vai trazer para 22 horas. Ok, sim. Vou correr na primeira e precisar a resposta. Bono 273, alterna Campinas, 6 horas e 9 com 180 bordas. Corre apenas o POB? 180. 180, ciente, prossegue via NZ Alfa, Del Ponto Fera, quando chama a torre, 1-8-9-5-1-2-7-3, bom voo. O Índia Alfa, quando no Ponto Fera, 1-2-9-5-1-2-7-3, obrigado. 67, decolou. O Gol no 567, boa noite, contato radar na decolagem, direto Elefante. frente, direto e elétrica. Gol, 195, meia sete. Salvador Barranco, trupe Magra 50. Giraldo 50, uma boa noite, taxias e alfa e aguardar os seus bilhetes. E alfa, aguardar os seus bilhetes, para Magra 50. Agora Recife em 1251, boa noite. Recife em 1251, boa noite, 601. Para 22-1, informo que já coordenamos com o nosso operador IES e o mesmo não recebeu. Essa CHZ foi feita aqui mesmo em Salvador? Ok, sim. Seria condições do senhor, na verdade, secar junto ao dispatchante a possibilidade de a presença aqui na junta sala IES para verificar isso com o nosso operador? Qual seria o seguinte para a senhorita liberar o plano antes da junta 22, a gente receberia esse plano aproximadamente às 22:01 mesmo. Copiado, o 9950 na Alfa irá prosseguir via Juliette para o 03. Juliette 03, o 9950. O 9950 deve chamar aproximadamente. Ok, sim, então vamos aguardar o plano chegar no sistema e assim que chegar nós iremos pagar a cópia, o 9950. Segue Alfa e reporta Alfa e Juliette. Alfa, chamando Juliette, o 9944. Juliette, gol 1273. 1273, gol, boa noite. Contato no radar direto Leda Vigilante. Positivo direto Leda 1273. Gente, no 04 irá aguardar o 99 de gol no 940, nós iremos ingressar um trip, um Embraer da trip no 03. E após outro no 02, assim que o 02 ingressar, iremos autorizar o 04. Trip 9944, seu solo? Pode seguir. Prossegue Juliette para o 02. Juliette, o 2. O gol 940, já correndo com a equipe de solo após a finalização do parqueamento do Embraer da trip para o 2. Está livre no 4, sanitário. Por que o Embraer? Gol 1567. Sete ao controle. Gol 1273, chama Recife em 125 decimal 1. 251, 273, boa noite. 567, controle. 1567, controle, câmbio. Prossiga no 567. Aqui 1567. Chame agora o centro Recife na frequência 1260, boa noite. Controle de Salvador, com 1940, 1300, a saída é, da El. Boa noite, com 1940, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Afirmativo, Leda na proa, com 1940. levantou o gol Vitor Bravo Lima na posição remota, parte 3. Prossiga. Bravo Lima solicita autorizações de reboque para o pátio principal, Kinger número 9. Início do reboque até a saída do pátio 3, aguarda para ingresso no pátio principal, Vitor Bravo Lima. Positivo, aguardando na saída do pátio principal, na entrada do pátio principal. São 3197, com boa noite. Galeão, autorizado 380, copia? Informação PA, outra cópia, da 3197. Autorizado, Galeão 380, via Cúculo 10, decola 10, curva direita. Saída, tá? É o Leda Brito. Controle e opera 1208, aciona 5014, Cotejo. Do Galeão, nível 380, via Upper Zulu 10, decomoda 10, curva direita, da El, da Bridge, controle 120, última 8, transponda 50, 14, da 3197. Corre, quando o ponto sumiu, funcionamento no 08. Sim, da 3197. Quase 40, 6651, 251, boa viagem. 2151.